essa melodia, que venhamos com euforia em plena madrugada, quase ao romper do dia. Vão se sumindo as estrelas, levando com